Então, 3144, complexo final, chame torre, 198 decimalmente. 26, bom dia. Controle de Salvador, tá 3895. Dentro. 340, aceita Dael Leda após bridge. 340, Dael Leda, bridge, pode voar, Leda. Aguarde. Passaria 2230, desse mantenha o nível 190 na chegada da mão, guarde ali a sector-ray, ajuste 1021 na cena de identificação. Autorizado, ingresso da Juliette, portão 04. 1-0-0, na chegada da mão, guarde ali a sector-ray, ajuste 1021. Passaria 2230. 1021, descendo para 1-0-0, passaria 2230. Salvador, o triplo Papá Romeu Lima decolou da 17, segue nas suas custas. Mantém regras de voo visuais, 1000 pés, reposte no corredor axé, reposte passando farol da barra. Trava sentido contrário, 500 pés, helicóptero no corredor axé. Triplo Papá Romeu Lima. Acendendo para 1000 pés no corredor axé, o Papá Romeu Lima. Charlie Alfonso, está em Itapuã, controle. Gente, temos tráfego nesse setor, que acabou de colar da pista 17, reposte mantendo regras de voo visuais, reposte avistando o tráfego. Positivo, já estou visando mesmo, já. Gente, reposte cruzando o tráfego. O Charlie Alfa Tango. Positivo. Na rua? Chame torre então, 118 decimal meia. 86. Azul 4207, recicam 251, alterno 3325. 251-3385. Passaria 2230, desça até o nível 060. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, prossiga. O Tango de Abravo, Campo Suaves, qual a distância radial ideal de saída? Regras de voo visuais, qual nível solicita visual para Salvador? Não entendi. Gente, aposto 5 minutos fora, mantendo a regra de voo visual, ajuste 1021. Papá Romeu, Romeu Fox Lima. E acione código transponder 0134. 86288. Final ILS. 7 horas. Autorizado, final, ILS 5240, reportagem estabilizada. Tanto 3804, desse mantenha 2000. 2804. Salvador, muito boa tarde, azul 4076, cruza 205, para 150, na flor de mar, informação ótima. Azul 4076, sem identificação, desse mantenha 5000, ajuste 1021, na guarda ILS X-Ray. Para 5000, ajuste 021, X-Ray, ILS 5407. Juliette Quebec Kilo, prossiga para o setor de Caixa Prego, aguarde para prosseguir para o setor de lançamento, temos aeronave na chegada a mão. Ok, nós estamos a 1 minuto e meio para o lançamento, né? Prossiga para o setor de Caixa Prego, vai haver homens fora na sua aeronave e esse setor vai complicar aqui na nossa aproximação. Prossiga para o setor de Caixa Prego. Prossiga em regra de voo visual, frequência ali para coordenação e pouso, Whisky Serra X-Ray. 5240 estabilizou 2 milhas, Justel. Torre 1186, bom pouso. 40. São 3804, autorizado final LS. Muito bom, boa tarde, eu também. Lá de 741, autorizado, táxi até o ponto de espera, via Índia Alfa no ponto de espera, Sami Torre, na frequência 1118, decimal 6, QNH 1021. Alfa, espera com Delta 3144, boa tarde. Delta 3144, Horizon Taxi Alfa, reporta para o ingresso na Juliette. Alfa, para o ingresso na Juliette, que reporta. Delta 3144. Para o setor de lançamento, ok? Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, transfere. Índia November Alpha, mantenha-se em condições usuais, 500 pés de Porsche no farol da barra. Confirme 500 pés, Índia November Alpha. Papa Romeu, Índia November Alpha, mantenha-se em condições usuais, ascensão 1.500 pés de Porsche farol da barra. Tram 3804, autorizado LS, reporte estabilizado. De a bordo, autonomia de 3h40, alterna Salvador. Aé. Trip 5490, autorizado pátio 3, reporte para o ingresso do pátio 1. Pátio 3, reporta para o ingresso do pátio 1, no pátio 1. Salvador, é o gol no 941. Tá, 3144, autorizado o ingresso da Juliette, portão 111. Obrigado. Gol no 941. Gol no 941, a senhora identificação, autorizado chega da Mari, desça para o nível 060. 060, 941. CAM 3895, chame Recife, 1251, alterna 133-25. 1251, 133-25, tá, 3895. Olha, tá, matou, tá, arrumou, arrumou, forte, chama, tá, 5 minutos embora. Gente, chame torre 118-6. 118-6. Utilizado o ingresso do pátio 1, Índia Alfa no ponto de espera. Você chama torre na frequência 118-6, QNH-1021. Autorizado o pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera, chama torre 1490. Solo 5240 da Trip Livron. Trip 5240, autorizado. Alfa Kilo, no pátio 3, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio de cargas, atente 5240. Papa Romeu Lima, ciente, frequência livre para coordenação. Livre, grato, Romeu Lima. Azul 4076, desça para 3.000 pés, informa Juste na 021. Juste na 021 para 3.000 pés, Azul 4076. Controle de uso, né? Passarei do 2230, desça para 2.000 pés, ajuste na 021. Desça 2.000 pés, 1021, passarei 2230. Prossiga. Controle, vai atingir 170. Boa, sente da hora, desça 3283. Desse mantém, a sendo identificação desse mantém a 7.000, aguarde ali a 7.000, ajuste 1021. Tá, 3283. 283. Jet Kilo, chama o controle. Mais uns 3 minutos no máximo. Controle Salvador, boa tarde, Web 6741, fruto 2000. Web 6741, contato radar, mantenha perfil da saída da EO, ascensão 340. 7, subindo 340, podemos voar da EO direto? Web 6741, aguarde. Azul 4076, devido ao tráfego, reduz velocidade para 1909. 909-2407. Polícia Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, seu Miguel Bravo. Meu Tango, Índia Bravo, prossiga. Seu Miguel Bravo, decolado da Índia Márcia, no número 107, com proa de Tasso Alto, avial 298, 03 a bordo, se escuta, por condições visuais, se espere, seu Miguel Bravo. Sim, a sua radial ideal de saída é 298, também já bravo? Positivo, já tá na radial 298, senhora. Mantendo agora 800 pés. O também já bravo. A gente mantendo regras de voo visuais, reporte da CTR Salvador e, quando possível, estimado para pouso. Positivo, estimado para pouso. Só um minuto que eu vou passar isso. Azul 4076, seu vetor, mantenha presente pro, limite ao localizador, azul 4076. Mantenha presente pro, limite ao localizador, vai descendo para 220. 3000 inicialmente, ainda temos transposição ainda de 11 horas para 12 horas, mantendo 4500, já interceptando o sinal ILS. Vai manter 3000, já está com velocidade 190, azul 4076. Juliette Quebec Kilo, está livre prosseguir para o setor para lançamento, reporte homens fora. Controle, o Sérgio é bravo, o estimado de pro de pouso aos 1-6, 1-5 e 4-9. Sim, graças. Web 6741, autorizado, direto Leda. Direto Leda, Web 6741, obrigado. Saída 2230, autorizado LS, reporte estabilizado. Talão estabilizado, 2230. Para descida, o Juliette Quebec Kilo. Está autorizado descida, prosseguindo aí para o setor de Caixa Prego, setor Oeste, reporte cruzando 2500. Poderia informar o estimado de homens no solo? Todo de meia dúzia de minutos, hein? Copiado. Então, para o setor Oeste aí, descendo para o tráfego, após 2500, prosseguindo para pouso, reposto cruzando 2500, Juliette Quebec Kilo. Controle Salvador, Trip 5490. Trip 5490, contato radar, mantenha perfil da saída Momo, ascensão 200. 200 na Momo, 5490. Gol no 941, desça para 4000 pés, ajuste na 02. 4000, 21, 941. TAM 3283, desça para nível 050. Desça 050, 3283. Azul 4076, vetoração para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 085. Curva direita 085 para interceptar o localizador, mantém 3000 pés, ajuste 4076. Ciente, desça para 2000 pés, informa ajuste no 021. Desça para 2000 pés, chama no 021, azul 4076. No 941, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite curso do localizador. Presente proa, limite localizador, 941. Frequência livre para pouso. Sereno 2230, complete final, chame Torres, 118.6. 18.6, boa tarde. Azul 4076, autorizado LS, reporte estabilizado. Estaria estabilizado, autorizado LS, Azul 4076. Gol no 941, desça para 3 mil pés, ajuste na 021. 3 mil, gol no 941. Gol no 941, indicado. Prosseguindo a descida. Sim, se reduz a velocidade para 1709. Gol 3283, pode prosseguir na descida. Confirme. Delta 3283, está indagando, você pode prosseguir na descida. TAM 3283, afirmativo, desça para 3 mil pés, correção, desça para 4 mil pés, ajuste na 021. 4 mil, no 021, TAM 3283. Ciência, frequência livre para coordenação. Web 6741, chame Recife no 251, na alterna 133-25. 251-3325, Web 6741. Gol no 941, para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 085. Direito 085, gol 941. No 941, desça para 2 mil pés em forma justa na 021. 2 mil, gol no 941. Azul 4076, estabilizado. Afirmativo, com campo à vista, Azul 4076. Ciente, complete final, chame Torre 118.6. 118.6, obrigado, senhores, bom dia. TAM 3283, retração para sequenciamento, mantenha presente proa. Seu limite é o curso do localizador. Mantenha presente proa, limite ao lote, 3283. Tango, Índia Brava, para si. Sim, frequência livre para coordenação. Gol no 697, aciona a identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para nível 050. Batendo 3000, 3283. 4000, perdão. TAM 3283, ciência, desça para 2 mil pés, informa justo na 021. Desça para 2021, 3283. No 6, até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da Eule da Bridge, pista 10, primeira curva à direita, acione o código 5014, frequência do controle 120.8. No 8.6. 86. São Paulo, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trinity, direto Pirassununga. Decola 10, curva direita após, saída da El, Leda Bridge, com 5014, transponder, controle 208, TAM 3605. TAM 3605, transponder 5014, contingimento correto, reporte posicionamento. 5014, tomarei para o tiver questionamento, TAM 3014, 3605. Sustenta a porta estabilizada, TAM 3283. Gol no 600, aciona a identificação, atrasado de chegada Mari, desça para nível 060. 060, aciona a gente, chegada Mari, no 600. Estou no 4, passarei 2230. 924-98 para 170. Ciente da formação, porta. Gol no 924, adiciona a identificação autorizada de chegada Mari, desça para nível 070. Mari, desça para o 070, está mantendo 250 nós com o 924. Foi 6721, autorizado Fortaleza, via UTZULU 119, nível 330, saída Momo, transição Soti, pista 10, primeira curva esquerda, acione código 5026, frequência do controle 120 de São Luís. O M621, cotejamento correto, reparte posicionamento. Solo Salvador, azul 4076, Libron. Azul 4076, autorizado site Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 4076. Salvador, é voo 9941. Voo 9941, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06941. Gol no 600, desça para 3000 pés, ajuste na 021. 3000, 1021, no 600. Desça para 4000 pés, ajuste na 021. 4000 na 021, no gol 924. 1600, vetração para sequenciamento, curva esquerda para rua 360, limite, curso do localizador. Esquerda 360, limite ao localizador, 1600. Seria a saída prevista? Solo Salvador, boa tarde, está 3283, ligou. 954, saída prevista Fuca. Fuca, obrigado, 754. Solo Salvador, está 3283, livrou. Está 3283, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, na 3283. Gol no 924, vetor sequenciamento, curva esquerda para o 360, limite, curso do localizador. E 360 esquerda, 924, limite ao localizador. Luna 7541 para cópia. Luna 754, pronto para a cópia? Copia. Luna 754, autorizado Campina Grande, via UPZ Luna 0, nível 390, saída Puca Transição Zipar, pista 1-0, primeira curva à esquerda, acione código 5030, frequência do controle 120.8. Autorizado Campina Grande 390. UPZ Luna 0, saída Puca Transição Zipar, decolada 10, curva esquerda, controle 128 e o transponder 5030, 754, gol. Luna 754, potenciamento correto, reporte pushback, acionamento. Boa tarde, obrigado. Gol no 600, seu novo limite é magnética 120 de Simbra, para sequenciamento direita proa 060. Direita 060, agora o limite para o localizador é a magnética 120 de Simbra. Afirmativo, gol no 600. Ok, ou no 600, direita 060. Tá 3605, autorizado se tiver questionamento, reforço do ataque. Portaria para o ataque, foi 3605. Gol no 600 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 120. Direita 120, no 600.